Zvuk Papa Juliette Lima, prossiga. Papa Juliette Lima, solicito autorização para agir com motores de marcha lenta. Ciente no pátio 3, reporte no término do cheque, o azul Papa Juliette Lima. Papa Juliette Lima. Para o cárcel 1973, 175 a bordo, 3h45 da autonomia e alteramos o galeão. Autorizado táxi direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 010, voo 1173. Direita Índia, ponto de espera 10, 18.95, B10 ajuste 1173. São 38116, no solo 126, direita, solo 121, décima 1. 1211, vai livrar Foxtrot, tá 3816. Pushback acionar, chame táxi. Chamará para o táxi, 9393. Está 38, 16, livrou na Fox. 3816, boa noite, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, é sua Juliette. Certo, livre táxi via Alfa, reporte ingresso para Juliette, está 3816. Seu grau 04, nós. Ingressa a linha de cola barro 0, voo 173. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. 3816 vai manter antes da Juliette, aguardando ingresso. Qual seria a posição final do trânsito 3816, senhor? 04. Paciente aguardando antes da Juliette, 3816. De 3 de decolado aos 3-0, controle agora 1-19-8, tem um bom voo. Controle 19-8, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1-3, cruza 1500. 173, contato com a DAS, Bonilha 360, saída da Alfa. 360 na saída da Alfa, 173. Para o táxi, o TAM 9393, PLB 139, 1 hora e 55, João Pessoa. Autorizado o táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 1118-95, com ajuste 1000-03, correção TAM 9393. Autorizado via Índia, no ponto de espera, torre 2895, TAM 9393, bom dia. 38 no meia, Juliette, portão 04. Juliette 04, prosseguindo, portão 38 no meia. Torre, bom dia, o TAM 9393, no ponto de espera pronto. TAM 9393, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, TAM 9393. Decolado 34, controle 1, 19.8, tem um bom voo. 198, bom dia, 9393. Salvador, bom dia, tá 9393. 393, contato radar, planilha 230, saída PUCA. 230, PUCA, 9393. Norte, Papai Juliette Lima, bom dia. Ano 173, chame centro Recife, em ano 33, decimal 25. Recife 33, 25, bom dia. Salvador, o T9393, 93, em coordenação, pode voar a Caju? Guarde. Aguardando, 9393, obrigado. Sonar 393, mantenha o perfil da saída. Perfil da saída 9393. Centro Recife, 125, decimal 45, bom dia. 125, 45, tá 93, 93, bom dia. 3601, chame 1895 para cobrir o voo. Controle 3601 no meia, controle 198, 3601. 3601, deixa eu parar o chuveiro, que eu sou mesmo.